carrega e ganha. Você tem. Fala. Jesus. Período em que o tempo pede algo mais leve, mais singelo e mais direto. Eu tô, vivão pro jogo, mostrando pra maioria. O Mike esquenta mais do que asfalto em pleno meio-dia. Rolo compressor sem freio, não tem como me deter. Tô na de mostrar o que o meu rap pode fazer. Nem profeta, nem um mito, só poeta e tenho dito. Por fracos e oprimidos, não rimo, vomito. Entre conflitos, capito o que pro povo é restrito. Aquilo que foi escrito, só que nunca foi dito. Vejo vários camuflados atrás de terno e gravata, levando o povo no bico só pra viver na mamata. Eu ergo o dedo do meio, esfrego na sua lata. Aqui não, magnato, o tiro saiu pela culatra. Aprendemos a viver de resto e aproveitar a sucata. O lixo virou luxo, os latão virou prata, sem cascata. Cê quer saber o que se passa? Eu não sou massa de manobra, sou a manobra da massa. Comigo é tolerância zero, como diz Saraiva. Mas que amor, quando eu rimo com raiva. Notas, cota o som que as rádio bota pra tocar. É uma anedota saber que não tocaria sem jabá. Não vem com essa lorota, na rimo do capota. Eles boicota com fofoca e depois vem se desculpar. Agora é tarde demais, subestimou os que não devia, então querendo voltar atrás, né? Fiquem tranquilos, nossa missão é de paz. Se fosse pelo contrário, eles não existiriam mais, vai. Isso é que é ser MC. Isso é que faz o MC. Só pela verdade MC. E é por isso que eu sou MC. Isso é que é ser MC. Isso é que faz o MC. Só pela verdade MC. E é por isso que eu sou MC. Formador de opinião, sei bem da minha posição. E a condição da condução é que eu traga informação. Mas eu não tomo a decisão, só escrevo a sugestão. Se pra você é bom ou não, me escutar uma opção. Revolução de dentro, máquina versus talento. Golias versus Davi, mídia versus sentimento. Toda regra tem exceção, eu sou exceção da regra, ó. Só tenho a bique, com ela eu tiro leite da pedra. Vitórias não são vitórias se não houver merecimento. São poucos que sabem dar valor ao sofrimento. Sem desespero, vamos dar tempo ao tempo. Castelo de areia ergue rápido, mas cai no primeiro vento. Presta atenção, irmão, isso não tem nada a ver com ego. Olho por olho nesse mundo até que todos fiquem cegos. Minha revolta com o mundo, no verso eu descarrego. Essa é minha profissão e por ela eu me entrego. Respondo pelos meus atos e pela poesia que canto. Ninguém é santo, mas prefiro colher só o que planto. Tenho amigos de confiança que eu boto mó fé, mas em primeiro lugar tenho que confiar nos meus pés. É preciso agilidade no que é prioridade. Vários se antecipando por causa de ansiedade. Abraça qualquer causa sem conhecer a metade. Mentira tem perna curta, mas corre mais que a verdade. Responsa nas mensagens que eu passo pros moleque. Por isso penso 10 vezes antes de apertar o rec. Difícil não é rimar, difícil é ser o rap. Um por amor, dois pra provar pros pé de break que isso é que é ser MC. Isso é que faz o MC. Só pela verdade MC, MC. E é por isso que eu sou MC. Isso é que é ser MC, MC. Isso é que faz o MC, MC. Só pela verdade MC, MC. E é por isso que eu sou MC.